deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza e comigo é de prazer. Chora não, bebê. Meu parceiro Dentinho Céu, no alto. Massinha e a galera da Cast Produções. Alô, 70! 70 dias. Nem começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu. Não canse, nem vou cansar. Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ele te evitar, você me liga e fala bem, que eu vou correndo te salvar. E se ele te fizer chorar, chora no meu colo, bebê. Não deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Ele é de tristeza e comigo é de prazer. Chora no meu colo, bebê. Me deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza e comigo é de prazer. Alô, meu parceiro Bocas. Alô, Tadeuzinho. Alô, El. Alô, Talvani Pereira e Tony Pereira. Tamo junto. Portal. A sua cara tá entregando o que aconteceu. Não canse, nem vou cansar. Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ele te evitar, você me liga e fala e vem, que eu vou correndo te salvar. E se ele te fizer chorar, chora no meu colo, bebê. E deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza e comigo é de prazer. Chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza e comigo é de prazer. Chora não, bebê. M e A Produções. Meu amigo Marcelo da Quatro Mãos de São Luís. Chame ré.